eu me alegro na força que vem do teu ser. Teu amor me envolve, me traz paz. Na salvação, meu coração a cantar. Cumpriste o desejo do meu ser, as súplicas que eu trouxe a ti, coroa de glória, teu presente, vida eterna. Senhor, a ti eu me rendo. Exalta-te, Senhor, na tua força. Cantaremos, louvaremos o teu poder. Em meio à dor, em meio à luta, confio em ti, nunca vacilarei. Teus inimigos não prevalecerão. Tua mão a justiça vai reinar, como fogo que consome a escuridão. Teu amor, Senhor, vai nos libertar. Com fé eu caminho, não temerei. Tua face me dá gozo e paz, por tuas promessas eu sou livre. Na tua bondade sempre estarei. Exalta-te, Senhor, na tua força. Cantaremos, louvaremos o teu poder. Que é só tua, cantaremos eternamente ao nosso Deus, a nossa luz.